do exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé sem tirar ninguém. Periferia resiste. Um grande exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé sem tirar ninguém. Periferia resiste. Demorou, quem esperou, aqui estou pra somar. Atitude e responsa tem que ter em todo lugar. Muitos acham que seguem, mas só ninguém consegue ver melhor. Mas amor em todas as polis, respeitar como de costume. O rap não ilude, nos une. Só quem é, representa e é justo. Dispensa indiferenças, ofensas e o abuso da lei que tem toda vez. Já registrei e sei, mal perrei. Morreu mais um, é comum na zona sul e na zona norte, na zona oeste, na zona leste também ferve. Clique, cleque. Não quero ouvir, não é difícil imaginar o fim. Mesmo assim, loucos por dinheiro nem receiam que está por vir. Temos que refletir, pra ser feliz eu sempre quis. O respeito, meu direito, negra ali, eu tô aqui. Vou resistir até o fim. Um grande exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé sem tirar ninguém. Periferia resiste. Um grande exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé sem tirar ninguém. Periferia resiste. De onde eu vim há notícias de mudanças. De onde eu vim aprendi nessas andanças. Sei que eu sofri, não perdi as esperanças. Tudo que eu vi está aqui são lembranças. O que eu quero é mais liberdade, quem vem? Tipo assim vive, mais humildade quem tem? Não pare, pois assim o bom guerreiro fica na paz. Fale por aí o bom exemplo, diga rapaz. Quase que eu morri pra ser feliz, eu vim demais. Sabe, eu sou assim até o fim, mas eu vou atrás. Não tô sozinho, tô com a negra ali. E mais com o Davi, no mais não tô só. É maluco só, quer mais ganjamé. Negro tio também, primo faz o ragabé. Como eu fiz foi assim, tipo a pump. Vai quem vai, os guerreiros quem são? Um grande exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé sem tirar ninguém. Periferia resiste. Um grande exército do rap. Quando eu olho os doidos viro os olhos. Vamos virar também. Atenção, muita fé.